poder do Senhor. Aqui vai a fundo no centro da sua dor. Alívio pra quem sofre, Jesus é o resgate do centro do gueto. Favela e Coafis, meus manos, cadê? Cadê sumiram daqui? Foram pegos pela rotina, chacina do Itaim. Sobe, morre, desce, morre, o que se vê? Os moleques se iludindo no crime pra morrer. Na necessidade ninguém quer ficar, mas será que vale a pena fazer alguém chorar? Vem cá e olha em volta, irmão, não é assim que seus problemas irão ter um fim. Botão pra fumar, pra cheirar e dar rolê, mas só Deus sabe a tristeza que há dentro de você. Jesus é o resgate do centro do gueto, favela e coab. Deixa acontecer, o caminho é Jesus. Jesus é o resgate do centro do gueto, favela e coab. Deixa acontecer, o caminho é Jesus. FAV, Itaim, PTA, família alerta, pronto pra rimar. Jesus te conduz e espera a hora certa. Cada um sabe o que ele espera fazer por merecer. Tem que ter no coração, trazer na alma espírito natural do campeão. Sem luxo, emprego, escola e educação, sem ajuda do governo, luta com as próprias mãos. Mundo sem justiça, lei dos homens não convém. Não beneficia nem ajuda quem não tem. Mata, massacre, revolta e faz sofrer. Tira o moleque da escola que num farol se vê. Mata o amor e põe frieza no coração. Tira a sensibilidade e toda a razão. Quem precisa me ouvir, tá endoidando na favela. Sem informação, lado a lado com a miséria. Não, não tenho que provar, não canto pra agradar. Nem pra Zé Pouquinha achar graça e regular. O papo aqui vai mais além, inferno astral do oprimido. Quem sempre leva a culpa, toma enquadro na rua. Eu sei, quem diz, quem me olha na segunda. Gestão é isso aqui, menino pra puta. Sou comum, e meu alvo não é você. Segue seu caminho e vai se converter. Jesus é o resgate do centro do gueto, favela e coab. Deixa acontecer, o caminho é Jesus. Jesus é o resgate do centro do gueto, favela e coab. Deixa acontecer, o caminho é Jesus. Rap vira o vírus que atinge a mentira. Enquadre, bate, frente com a burguesia, digno de falar, na humildade pra escutar. Não é a tua inveja que vai me fazer calar. Alerta nativa, pensamento igual navalha, com os pés no chão, sempre na estrada. Força da favela está no olhar da criança, na coroa angustiada, com um grito na garganta. No aposentado, no idoso, no enfermo, no mano que madruga à procura de um emprego, no sonhador atrás dos seus objetivos, no pai desempregado, preocupado com seu filho. Esse povo ventilar nas alturas de um homem de poder que abala a estrutura. Só ele é capaz, ninguém mais pra salvar. Se Deus é por nós, então pra quê? Pra que já deixa acontecer? O caminho é Jesus, pois ele na sua vida o inferno te seduz. Que oferece luz de poder, tomar de quadra sua vida sem você perceber. Quantos abatidos sem caminho pra seguir? Tem